Telefona quando é madrugada, diz que não consegue mais dormir. E pra não ficar sozinho em casa, diz que vai sair. Que o desejo já tomou seu corpo, pegou fogo o seu coração. Você diz que é amor, eu respondo que é só paixão. Tem ciúme de tudo que eu faço, de um sorriso, de um simples abraço, dos amigos até nos meus sonhos você quer entrar. Vem dividir comigo o mesmo copo, me afastar até do violão. Você diz que é amor, eu respondo que é só paixão. O amor não é inconsequente, só quem tem sabe entender a gente. E você não sente quando eu preciso ficar sozinho. A paixão é muito egoísta, não divide e nem sabe dar. Desse jeito vai ficar difícil, eu não vou te amar. O amor não é paixão, como o rio não é o mar. Ter amor não é só gostar da paixão. O amor não é inconsequente, só quem tem sabe entender a gente. E você não sente quando eu preciso ficar sozinho.